elevated. O meu livro de colagem 17, vento 090 graus, 109. Opa, Patrão Romeu. Tá, Patrão do Romeu. Eu colo 03, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, pra Patrão Romeu. Mike, pode ser que autorizado ingresso 17, reporta para ser alinhado e pronto. Controle, boa noite, Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, boa noite, contato radar, escutaram nível 410, saída Puca. 410, saída Puca, Papa Tango Romeu. Ignition 782, descend 3,684,015, with speed 1,909. 2,105,019,190. Na posição 8, para o pushback, acionamento. Aguarde, está 38 no chão. Somo 096, ataque autorizado até o ponto de espera da 10, via Pátio 1 Índia. Ponto de espera é Torre 1,98,95, altímetro no 0, 1,5. Pátio 1 Índia, ponto de espera da 10, 1,98,95, bom 096. 38 no 5, autorizado, chama de acionamento, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 38 no 5. Mike, Mike Foster Sue, livre de decolagem, vento 090 graus, 109. Eu sou a torre 1-9-8-9-5. 2-9-5, modelagem. I will 2782, clear final left approach, report establishing localizer. Clear, I am SL, call you. 2-9-6-1-3. 2-9-6-1-3, boa noite. Autorizado com os números 1-0, o vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Fox, SUE, veículo 06, controle 120, Salvador, o Mike Fox XR decolou, está subindo, curva para o 280, subida árvore eleva. Salve, Mike Fox XR, contato radar, separa o nível 430, sai da água. 430, a subida árvore, XR. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, chame o centro de si, sai 126, decimal 85. 2685, Papa Tango Romeu. I will 2782, contact tower, frequency 118.195. 118.95, salam. Hello, good evening, I will 2782. I will 2782, continue to push, expect to see clear. Animae, 2782. Para o táxi está 385172, 3 horas e 40, corte. Zeta 95, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Fátima Índia, próximo ao ponto de espera da torre 1895, ajuste no 015. Táxi autorizado via Fátima Índia, até o ponto de espera da no 0, controle 1895, boa noite, contra a 7-8-2, clear to land Venue 1-0, wind 1-0-0 degrees at 1-0 knots. Clear to land. Meu Max Fox Sacrifício, me receio, sou eu na 260.0. 260, boa noite, Max Fox Sacrifício. Boa noite. Também é 6-1-3-1, Oi. Por gentileza. Azul 7-8-2, ground at 1-4, indicate to the right, call ground 1-2-1, this now 1. Alibaba right, ground 1-2-1-1, Zuchu 7-8-2. Hello ground, good evening, Zuchu 7-8-2. Azul 782, Alpha Kilo Echo 3, position 3, Lima. Echo 3, Kilo, position 1-3, Azul 782. Negative, position 4, Lima. 3, Lima, 2782. 4, Lima, pay attention to the marshals in the Echo 3. Roger, Azul 2782. Controle Salvador, boa noite, Gol 1096. Controle Salvador, boa noite, Gol 1096. Day Camp, Momo, Frati. 1096, boa noite, contato radar, escutado nível 370, Sera Momo. 370, Momo, Momo 1096. Haveria possibilidade de coordenar com sempre o Vana Pro de Froti devido a atraso da partida, por gentileza? 0096, vou em Cosmo, aguardando Froti. Mano, Rogbo, aguardando Froti, obrigado, Gol 1096. Boa noite, contato radar, sobre o nível 340, saída da EL 7, saída da EL 340, 3805. Levando meu circo, achando a possibilidade de voar, motiva. 3895, vai Leda. Leda, 3895. Levando 96, chamando o Recife, 126, 8, 5. 26, 85096, boa noite. Boa noite. Papa Charlie Tango, cópia. Autorizado o Guarulhos, conforme rota do plano, no Brasil 190, nível 400 autorizado. Saída da El Leda Motiva, a primeira curva à direita, pista 10. Acione 5424, controle Salvador 1208. Charlie Tango, cotejo correto, você me puxa essa na mão. Afirmo, só corrigindo, e qual o teu OV? Tá ok, para sanamento e táxi, chame 2 Salvador, 11895, ou KNH1015. Quatro, assume a investigação, autorizada a chegar para bom, subiu para 4.100 e ajuste no 0.5. 5974, vista para 2006, ajuste 0095, está autorizado a sinal ILS e reporte estabilizado. Autorizado para 2006, reportará estabilizado ILS e X-Way, para 5974. Eu tenho 972 ACN identificação, autorizada a chegada a bom, se desce para 4.000 pés, ajuste no 0.5. Passa o 2.0, autorizado ao 200, informação cuidado. 1.246, CN identificação, autorizada a chegada a bom, se desce para o nível 050. Ocean 63, 1-3 está autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano. O nível 360 autorizado, né? Porto Lu 1-0, saída da Euleda Motiva, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5426, controle Salvador 1208. Ocean 6313, cotejou correto, chame de puxa esse E 5972, vista para 2010, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, amarelo estabilizado, 5972, quantidade de detectar em dura? 5972, mantendo a chegada número 2. Interceptou o localizador, Rio 5974. Rio 5974, torre 1895. 346, desça para 4000 pés, ajuste no 095. 4000 pés, 0. Salvador, boa noite, o Rio 5975, uma milha para o externo, baixar e travar. Rio 5974, boa noite, autorizado pouso na pista no zero, o vento 100 graus, 99. Ciente, livre pouso na 105974. 170, boa noite, oceano identificação, autorizado a chegar da mar, desce para o nível 070. Chegada da mar, 070, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Oceano identificação, autorizada a chegada bom, se desce para nível 080, velocidade 250 mais. 150 na ponte até o 080, bom, 82. Localizador, Rio 59752. 59752, Torre, 1985. 1985. 246, sobre sinal salvador, 1998. 198, obrigado, boa noite. Drone Salvador, 3178. 3178, acione identificação, autorizado a chegar da margem, desce para o nível de voo 090, já diz para 2309. 2301. Alright, approach 0180, but 081, I'm going to turn out of the system. 1-0. Okay, weapon 081, call cabin, clear both arrival, this is at level 100. Seu Salvador, boa noite, para a primeira. Não é possível? Eu já tive um contato com o 198. America 320, go ahead. That's American 230, looking for clearance to Miami, please. Confirming your estimate out block time, I don't have your flight plan yet. Estimating 25 minutes from now, first time at 10 minutes after. Confirmando o novo contato em 18? Negativo. Controle Recife Azul 2795, Salvador, corrige. O 2795, unidade de descida. Na Alfa Equilo até o Pátio 3, posição 06, Romeu. Show 6224, contact Salvador final frequency 119.8. Show 6224. Go ahead, Mr. 4. Contact Salvador final frequency 119.8. 118, my mind. 119.70, reduza para 2309. Reduz 2309. 4935, Azul 4235, desça para o nível de voo 050. 050, tá bom, desça. My arrival, Kennington 016. 1016, my arrival, don't worry, thank you, sir. Azul 4235, chame a sinal salvador em 199, décimo 8. 02, obrigado. 1988, complete redução para 2309. 202-30, 1888. 6. Last name 050, and the captain I'm saying, 3000, please confirm. That's correct. Zero limite ao localizador. 9-7-0-0 Turn right, heading 050. Okay, now, right, 050. Maintain indicator speed, weight and stroke for reducing 6224. Okay, roger, 6224, roger, now. Boa noite, Rio, 5972, autorizado até o pátio 3, posição meia dúzia, via Alfa e Kilo. Uma 51 na borda, confirma. Oceanem 6303, autorizado o táxi via Patione Índia, no ponto de espera da 10, chame Torre Salvador, 11895, Kennedy da 10015. Rio 5974 é o solo, tem? Corrijo, o Rio 5972. Beleza. Por gentileza, chame o número 2345. 2345. 1970, chame a sinal cruzadora em 199-8. 198, obrigado. Gera o número 2 para a cópia, aguarde. 3178, retardar para o sequenciamento, curva esquerda 3020, limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao lado, 3178. Chana 12345? Chana 12345. Azul 4235, retração, sequenciamento. Voe na proa 220, limite que é de mais 110 de cima. 3220, limite que é de 110 de cima, instrumental 4. Flight level 360 approved. Momo departure, Nanning transition. After takeoff, turn left. Runway use 10, squawk 6436, Manaus. Correction, Salvador, approach 120.8. American 220, clear to file, number Zulu 20, flight level 360, Momo departure, minimum transition, turn left after departure, runway 10, squawk 6436, and departure on 120.8. American 230, readback is correct, report for push and start. American 230. O curso vai na proa 250, limite magnética 110 de cimbra. Runway heading 060, come establish localizer curse. Carry on establish on localizer 060, descend to 2106, ocean 624. Runway 78, desce para o nível 050.

3178, decretar o nível 050, chame a final em 119.8. 19850, 3178. Obrigado, boa noite. Boa noite, TAM 3178. Prova 020, descendo para 050. Azul 4235, esquerda pro 140. Esquerda 740, 4235. Azul 4235, decisão autorizada até 3.000 pés, ajuste do altímetro 10116. 3.016, 4235. Gol 970, tráfego 12 horas 7 milhas no rumo oeste, cruzando 4.000 pés em descida, é uma Embraer 190 da Azul, irá segui-lo no sequenciamento. Nesta por intercepto localizador. Lote, esse é um próximo de terra, mas que mantém 5 mil pés. Nesta por intercepto lote. Interceptado. Trolho, TAM 3178, boa noite. TAM 3178, precisa autorizado até o nível de voo 0620, curve à direita e voo na proa 0620, reporta estabilizado no localizador. Direita 060, está estabilizando o localizador. Azul 4235 para interceptar o localizador. Curve à esquerda e voe na proa 0, 620. Descida até 2000. Ok, esquerda 060, 2000, interceptando essa proa ao localizador. 4235. Localizador, voo 970. 970, desse mantém a 4000 pés. 4000 pés, 970. Channel 6224, call tower 118 this moment, pass. 6224, until back to Aracaju. Legend. 970, reduz a velocidade para 170 nós. E descontinuar sua aproximação, curva direita para o 140, aguarde a autorização para interceptar o lote. Channel 6224, continue our approach, stand by runway vacated, KNH 1016. 1016, this is Ocean 6224. Voo 1246, solo 53, ao livrar, a primeira direita, 1211. Primeira direita, 211, voo 1246. Desata até 3000 pés, ajuste o altímetro, 10 no meio. Até 3000, 10 no meio. Azul 4235, completa final, pista 10, turno 118, decimal 95. Salvador, Azul 2795. Azul 2795, vetoração esquerda, proa 200, desça e mantenha 4000 pés. 200, desce 4000, restrição. Não entendi qual é a restrição. 60, 3178. TAM 3178, desça e mantenha 3.000 pés, TAM 3178. Vai ultrapassar o localizador, seu limite é o QD Mike 1.20 da Simbra. Tem condições de reduzir mais a presente posição. Gente, porém, TAM 3178 é 3.000 pés em descida. Seu Mike. Com 1.970. Qual a velocidade? 2.10. TAM 3178, corre à direita, vai na proa 100. 1-0-0. 25 ao pé na Maceió. Azul 4980, livre tarde, à direita via Índia, até o ponto de espera, quando lá foi 11895, ajuste no 0 no meio. 0 no meio, a ponto espera 14895, boa. Volume 246, ingresso de Juliette, gate 02. Juliette 02, Lua 276. 105, controle Salvador no 208. 208, obrigado. Boa noite, um funcionário, 6393. 6393, boa noite, contato radar, só para o nível 360, saída da El. 360, perdida da El, ouça. Pelo corpo interceptado, sido autorizado até 4 mil pés. Negativo, até 4 mil, direita 160. 1940, autorizado até 2 mil pés. 970, controle. Permanece na descida? Esse mantém a 2 mil pés. 2 mil pés, 970. Localizador, limite QDMIC 080 de Sembra. Ativo, limite QDMIC 080 de Sembra. Com 1970, completa a direita na proa 050, livre LS. Direita 050, tá livre LS, gol 1970. 1909 mais. 200, 2170, ultrapassando o localizador 2795. Eu mato o arma, tem que ser que estou de um fumo. Tem 3178, curva à esquerda para o 090. Esquerda 090, 3178. Paulo 90, forma que irá ultrapassar o localizador, novo limite magnético 090 de Simbra. Paciente, vai curva esquerda, 180, limite 090 de Simbra, bom, 88. 3178. Azul 2795, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste do altímetro 10116. 73190 no meio, 2795, esquerda proa 140. Esquerda 140, 2795. 988, desce para 4 mil pés, ajuste no 016. 4.016, 882. 178, nesta proa intercepta o localizador. Afirmativo. Bom, ele interceptando. Azul 2795, curve à esquerda, voa na proa 070, intercepta o localizador. Esquerda 070, intercepta o localizador 2795. 0 no meio, aguarde. Contestante para o localizador, curva à esquerda, proa 080, reporte estabilizado. Esquerda 080, reporte estabilizado, bom, 882. Controle Salvador, boa noite, com 1970. Com 1970, acione a identificação, autorizada a chegada à Mari, desce para o nível 070. Chegada à Mari, desce para o 0770. Informação Quebec, Salvador, gol 0970. 72-159-2795. 3198, recepta final do procedimento, 5 milhas para Simbra, torre no 8-95. 3178-1895, obrigado, boa noite, interceptando. Boa. 4235, livrou a pista. 4235, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, azul 4235. Oi. Vive Paulo, cabeceira no 0, gol 1970. Chama 0 na meia. 6.016, 888, gol. Pistão 3178, continue a aproximação, aguarde a pista livre, número 2 para o pouso, QNH 1096. Ok, aguardando autorização, 1016. Left turn 140, clear for glider. Descent 5,000 feet, unit 10160, Vasilio 81. Do 4980, assim que é autorizado, tem condições de decolagem imediato? Agora? Sim, já após o voo na final, na curta final, está autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhando para manter a voltação na 3,000 feet, canute 1016, speed 1809.